Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Uma tardezinha chuvosa, fria. Imagine se nós fôssemos pedir para Deus, num dia como hoje, tirasse o frio, a chuva, para que a gente pudesse estar aqui. Se a gente descontente de ter que se movimentar em meio à chuva, se expor no tempo, se a gente pedisse: Deus, o Senhor pode tudo, dá um jeito nessa chuva, interrompe ela, pelo menos até eu chegar lá no centro e poder acompanhar a palestra. Ou isso poderia ser amanhã também, na hora de a gente acordar cedo para o trabalho, não é? Aquele frio, aquela chuva, e a gente pensar: bom, poderia, né? Pelo menos agora, essa chuva parar. E assim a gente vai. Diante das dificuldades, diante dos impedimentos próprios da vida material, a gente vai pedindo a Deus muitas coisas. E a gente percebe que uma grande parte desses nossos pedidos não são atendidos. Muito daquilo que a gente deseja ardentemente, que a gente quer muito, por mais que a gente acredite que Deus tem o poder de produzir essas mudanças, Ele não muda. E aí nos cabe a reflexão de algo que Jesus falou, que é uma passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, o versículo 24. Foi logo depois que os discípulos vivenciaram com Jesus uma situação impressionante, que foi quando a figueira secou. Nós vamos falar muito sobre o fato daquela árvore ter secado depois de Jesus ter falado alguma coisa. Vamos deixar para o futuro para pensar sobre isso. Mas depois que Jesus falou do poder da prece, da oração, Ele já tinha falado sobre isso em outros momentos, Jesus disse algo assim, que até hoje faz muitos dos seus seguidores, muitos daqueles que acreditam que Ele era o próprio Deus ou não, que era um ser muito especial, fazem pensar: será que tudo isso é verdade mesmo? Que foi isso, olha: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que haveis de ter, e que assim vos sucederão. Traduzindo para uma linguagem mais nossa, mais aqui popular, assim: que você pedir, tudo Deus, se você acreditar, Ele vai te dar. E isso tem sido, né, alvo de reflexão, de debate na cristandade há muito tempo. E todos aqueles que confiam sinceramente que Jesus é o grande portador da mensagem divina vão reconhecer: não, isso é verdade. Mas igualmente essas pessoas vão dizer: mas não é bem assim, exatamente tudo. O grande problema nosso é que muitas vezes nós nos concentramos nisso, que é o início: tudo vos será dado. E a outra parte, que é o crede, acreditar e confiar, a gente não dá tanta atenção. Então, será que Deus não nos atende porque nós não temos uma fé suficiente para pedir? Será que Ele não nos atende porque nos faltou confiança nele, por isso Ele não atendeu? Por isso que diante do leito, de morte, de um familiar, de alguém que eu amo muito, e eu pedi, eu me ajoelhei, eu implorei, mas Deus não me atendeu. Será que naquele momento faltou fé? Será que aquele momento que me fez dobrar os joelhos foi apenas o desespero e não a minha fé de acreditar realmente que Ele poderia ter salvo aquela vida? Ou então que aquele recurso que eu esperava tanto da vida, um emprego, um empréstimo, o cumprimento de uma promessa de alguém, que aquilo ia mudar a minha vida, não foi concretizado? Será que faltou fé para nós naquele momento? E tem pessoas que até desacreditam do poder de Deus por conta dessas experiências aparentemente negativas. Acham que Deus não está operando, Deus não está agindo, ou Ele talvez nem exista. Pela falta de compreensão do que significa esse tudo que Jesus falou, e pela falta de compreensão do crede, acreditai e elas serão dadas, é que muitas pessoas ao longo de toda a história do cristianismo se desencantaram, se desiludiram e até desacreditaram em Deus. Felizmente, nós temos esclarecidas por espíritos de ordem superior todas essas passagens do Evangelho, que nos mostram claramente o que elas podem representar para nós, o que elas podem significar. Seria muito fantasioso realmente da nossa parte pensar que basta eu pedir com toda a fé do meu coração, com toda a convicção, basta eu pedir e Deus vai mudar o curso das coisas. Não sei se vocês estão acompanhando, mas há poucos dias os indianos pousaram lá no Polo Sul da Lua, que é considerado um fato aí bem avançado do ponto de vista tecnológico, que eles tiveram que vencer alguns obstáculos que as outras missões não tinham vencido. Imagine se eu pedir a Deus com toda a fé, com toda a certeza de que Ele vai cumprir, que eu pudesse também ir numa missão à Lua, que pudesse eu ser um dos astronautas. Mas para Deus nada é impossível, então, Antenor, se você acreditar mesmo, Ele pode te levar lá. Será que Deus vai mudar o curso de tudo que envolve uma missão espacial por um simples desejo meu? Muitos vão dizer, mas se for da vontade dEle, sim. Se for da vontade de Deus, Ele para a chuva para você chegar onde você quiser. Se for da vontade de Deus, Ele tira alguém dos braços da morte e restitui a vida. Mas na prática a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Por isso que nós precisamos entender que a vida, a existência, o mundo é regido por leis sábias, leis soberanas, leis magníficas, que são pensada simplesmente pela inteligência perfeita. E ela não faria qualquer mudança nessas leis só porque uma criatura, com toda a fé do mundo, está desejando algo. Por isso que quando Jesus disse, né, tudo o que pedirdes em oração, crede e recebereis, nós precisamos entender realmente se esse tudo que nós queremos está de acordo com as leis divinas. Está realmente dentro de uma ordem daquilo que é possível. Daquilo que Ele não vai mexer com a vontade de outros seres, mexer com a ordem da natureza, simplesmente porque eu, tendo toda a fé, pedi. Jesus fez muitas afirmações categóricas, incisivas como essa, que faziam as pessoas pensarem. Faziam as pessoas refletirem. A partir da sua experiência, da sua vivência, elas vão perceber, não, Deus não pode mudar tudo realmente. Deus não irá mudar tudo no mundo e no universo, porque a gente tem toda a fé possível que um ser humano pode ter. Seria achar que nós estamos submetendo a divindade aos caprichos de um ser que não entende a ordem do universo. Se aquela pessoa que nós não queríamos que morresse tinha que morrer porque era o término da sua existência, era o momento que ela precisava realmente encerrar para dar continuidade à sua vida numa outra dimensão, e o saldo das realizações dela aqui vai impactar a vida das pessoas positivamente ou não, se tudo isso está dentro de uma ordem, por que Deus impediria essa partida? Ou se a chuva, dentro dos fenômenos aí climáticos, obedece uma série de fatores físicos que envolvem a atmosfera do planeta, extremamente delicados, extremamente sensíveis, por que a inteligência suprema mudaria isso? Então, necessariamente, nós precisamos reconhecer que há algo na vida que Deus não vai mudar pelos nossos caprichos. Deus não irá modificar absolutamente nada que não deva ser modificado. E muitos chegaram a essa conclusão e pensaram assim, então quer dizer que é inútil eu desejar algo. Porque já que ele é a inteligência suprema, já que esse ser sabe tudo que é importante e deve ser, eu não preciso pedir, porque ele sabe. Mas nesse momento nós temos que pensar, por que teria dado Deus ao homem a capacidade de querer? Por que Deus teria dado a nós a vontade, o desejo? Por que é um atributo tão próprio do ser humano sonhar, almejar, querer e realizar? Por que nós temos livre-arbítrio, a possibilidade de escolher? Se nós não pudéssemos pretender, desejar, querer, seria uma tortura com o ser humano. Por que dar a ele possibilidades, potenciais que ele não pode usar? Então nós chegamos a um ponto que podemos sim exercer a nossa vontade, o nosso querer em determinadas circunstâncias da vida. Podemos sim pedir a Deus muitas coisas, podemos sim desejar muitas coisas da vida, e dentro de um limite do que é razoável, do que é aceitável, do que é bom para nós e para a ordem das coisas, ele nos concederá ou não. Mas tem muitas coisas que nós precisamos para conseguir, para obter, ter toda essa nossa força, todo o nosso desejo, todo o nosso querer. Precisamos realmente, no momento em que nós pretendemos pedir algo a Deus, confiar tanto a ponto de que nós iremos conseguir sim. Porque muitas vezes nós formulamos pedidos, nós expressamos os nossos desejos nas nossas orações, mas eles não são reais. Eles são como a criança que quer tudo e se desencanta com tudo a todo momento. Vá com uma criança a uma loja de brinquedos. Comece a perguntar para ela, quer isso? Quer. Quer aquilo? Quer. Quer esse brinquedo? Quer. De repente, ela se distrai com a caixa de um dos brinquedos e começa a brincar. E todos os demais ali, utensílios, brinquedos que ela escolheu, nem são importantes naquele momento. Porque nós somos assim, como crianças, do ponto de vista espiritual. Queremos tantas coisas e nem sabemos realmente se aquilo é realmente o nosso desejo ou se só é o reflexo das ilusões que nós temos no mundo, motivados pelo consumo ou pela inveja, porque a gente vê alguém feliz numa circunstância da vida, vivendo uma experiência, e a gente quer aquilo também. E a gente nem descobre se aquilo realmente era para nós, se realmente era importante. Então isso tudo nos leva a pensar que nós podemos sim pedir, podemos sim desejar e podemos sim almejar muitas coisas, mas sempre concebendo que existe uma ordem na vida em que nos será dado exatamente aquilo que nós realmente precisamos e não aquilo que nós imaginamos, não aquilo que nós queremos por capricho e não aquilo que nós nem sabemos e queremos realmente. Deus pode, portanto, nos atender em muitos casos da vida. E alguém me perguntaria, por que eu tenho que pedir se ele sabe o que eu preciso? É que no ato de pedir, no ato de desejar, nós esclarecemos para nós mesmos o quanto nós queremos aquilo. Nós estamos num ato de reflexão também ao pedir, de autoanálise, de identificar se aquilo realmente é pertinente a nós. Então, devemos pedir aquilo que é importante, aquilo que é significativo, mas nessa conversa com Deus, nós podemos perguntar a Ele mesmo. Senhor, isso que eu estou pedindo é o melhor para mim realmente? Eu imagino que essa mudança que eu estou planejando na minha vida, isso que eu estou pedindo para que o Senhor me dê, para que eu possa fazer essa mudança, venha me beneficiar. Mas será que do ponto de vista espiritual isso realmente vai ser importante? Será que para a minha realização como um ser que está aqui no mundo para aprender, para evoluir, para se transformar, será que isso realmente é significativo? Nesse diálogo, nós podemos, então, estabelecer para nós mesmos se aquilo realmente é importante, se aquilo realmente é significativo. E é nesse momento que nós nos conscientizamos também que nós somos frágeis, que nós somos vulneráveis, que nós não podemos ter a pretensão de vivermos de modo autossuficiente no mundo. É nesse momento, quando nós pedimos algo que pode ser até equivocadamente ali imaginado como importante, a gente pode se enganar que algo é importante, mas é nesse momento que a gente se conscientiza também quais as nossas reais possibilidades. Porque é muito fácil a gente falar, dizer, eu posso, eu realizo, mas a vida é cheia de limitações. Ao fazer esse reconhecimento de que nós, por nós mesmos, não vamos conseguir tudo e precisamos da vontade divina a nos auxiliar, nós também vamos aprendendo a domar o nosso orgulho, a modificar em nós essa pretensão de imaginar que nós somos merecedores de tudo que nós quisermos. Porque esse é um dos aspectos do orgulho. Achar que tudo nos é devido, que nós merecemos tudo, que nós temos que ter tudo o que nós quisermos. É o orgulho que muitas vezes nos leva a conceber: Deus me dá isso, me dá aquilo, me propicia isso. E às vezes a gente ouve até as pessoas falarem coisas absurdas. Briga com Deus, exige dele o seu direito, toma posse daquilo que é seu. Que ilusão a gente imaginar que a gente possa intimar Deus a nos dar qualquer coisa. Você pode suplicar o quanto for, Ele não te dará aquilo que não é bom para você. Porque veja, nós, se o nosso filho pedir, pai, me dá um pedaço de pão que eu estou com fome, que pai amoroso pegaria uma pedra e daria para uma criança faminta? Ou o filho, a filha está faminto, quer um peixe, você pegaria uma serpente e entregaria para essa criança? Jamais, não é? Ou vamos extrapolar, porque esses símbolos foram os que Jesus usou quando ele falou que nós poderíamos pedir tudo a Deus. É interessante que quando Jesus usou essas duas figuras aí do peixe e da pedra, do pão e da pedra, ele está falando das coisas essenciais à vida. Alimento. Ele está falando daquilo que nutre e mantém a vida. Jesus, de alguma forma, colocou nesses símbolos que o que nós podemos pedir a Deus, e Ele sempre nos dará, é aquilo que é efetivamente essencial para nós. Aquilo que realmente é importante para a nossa vida. Aquilo que realmente vai fazer diferença para a nossa vida, mas não a vida terrena simplesmente. A nossa vida como um todo, como espíritos em evolução. Então Deus sempre nos fornecerá aquilo que é solicitado, desde que aquilo seja importante para nós. Desde que aquilo seja significativo para a nossa vida. Deus nos fornecerá sempre. E nos dará abundantemente. O problema é que nós, muitas vezes, não nos contentamos com isso. Porque nós temos ilusões a respeito do que realmente é importante para todos nós. Daí, ser tão importante nos nossos dias, nós refletimos. O que realmente é importante para nós? O que realmente é devido à nossa vida. O que realmente nós precisamos lá no nosso íntimo. Porque nós somos levados todos os dias a acreditar em muitas necessidades. Nós somos levados pela nossa vida, pelas influências que nós recebemos, culturais, comerciais, a acreditar que uma série de situações são essenciais à vida humana. Quando, na verdade, se nós temos aquilo que é o essencial para uma vida material digna. Se nós temos paz na consciência e nós temos esperança, nós já temos tudo. Nós já temos tudo o que é essencial para a nossa vida. Mas nós somos movidos a uma ambição permanente de cada vez reter e ter mais. E é por isso que há tantas pessoas hoje, dentre tantas que são famosos, muito ricos, são pessoas respeitáveis, pessoas admiradas, que em algum momento, apesar de terem tudo, se sentem profundamente incompletos, se sentem vazios. Porque percebem que por mais que eles recolham, por mais que retenham, por mais que obtenham, eles não alcançam essa felicidade que qualquer pessoa pode alcançar. Quando descobre que o essencial à vida está ali disponível. Se você tem hoje, num dia como hoje, um abrigo para estar seco, protegido, se você não sente a tortura da fome, e se a sua consciência está em paz, acreditem, você tem tudo que é necessário para ser feliz. Mas ainda assim, entre estes que retêm essas condições mínimas, nós vamos encontrar muitas pessoas infelizes. Por quê? Porque o seu pensamento está muito além daquilo que ela já está usufruindo. Ela não reconhece que ela já tem o essencial para a vida. E pela ilusão, ela se acredita infeliz. E é por isso que muitas pessoas não estão satisfeitas, não estão contentes com, entre aspas, a vidinha que possuem. E não percebem que já estão tendo uma vidona. Uma vida plena. Porque pensa bem, se você já tem amor, afeto das pessoas, e você tem assim, aquilo que é o essencial para ir vivendo, a gente pode sim sonhar, pode sim desejar, pode sim querer, mas a gente já tem que começar a ficar feliz com isso agora. Porque a gente já tem muito. E já tem possibilidades que outros estão sonhando. A gente já retém talvez aquilo que para o outro é o pedido insistente nas suas preces. Recentemente eu vi um pensamento assim de alguém falando de que a vida nos dá possibilidades. Se a gente não fizer valer a pena isso que a vida nos deu, não virão novas coisas. Isso tem uma sintonia com essa ideia hoje, que é muito corrente, que é a ideia da gratidão. Se eu não estiver bem, feliz, satisfeito com o que eu já possuo, como que eu posso pretender algo a mais? E mesmo que me seja dado, eu estarei ali feliz. Então nós precisamos começar a reconhecer, antes de pedir algo, reconhecer, talvez nós já temos tudo o que necessitamos, para nos sentirmos felizes. O que talvez esteja faltando em nós é uma nova visão da vida, uma nova forma de encarar as coisas. Talvez esteja faltando para nós uma reformulação no ideal de vida que um ser humano pode pretender. Talvez o que nós precisamos mudar é a nossa mentalidade. E hoje já há vários estudos nas neurociências que apontam para isso. A vida é para o ser humano exatamente aquilo que ele concebe que é. A pessoa pode ser detentora de todos os recursos materiais imagináveis que possa tornar alguém muito feliz do ponto de vista material. Mas se ela se acreditar infeliz, ela será infeliz. Se ela se acreditar o último do mundo, ela pode estar se acreditando o último do mundo viajando no transatlântico ou no iate mais caro que tem. Ou ela estará no imóvel mais luxuoso que é concebido. Porque se ela se acredita infeliz, quem vai poder fazê-la pensar diferente? Enquanto que alguém feliz com a sua família, ainda que os recursos sejam pequenos, mas estando ali, compreendendo aquele momento importante na vida dela, que ela tenha o afeto dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, tenha o afeto dos seus animais de estimação, e a pessoa se sente profundamente feliz com aquilo. E ela de fato é, porque ela está vivendo aquilo e ela acredita e ela reconhece aquilo. Mas aí perguntariam assim: mas como que fica o caso daquelas pessoas que passam por tragédias assustadoras, brutais? E ontem mesmo eu vi um vídeo numa rede social que uma médica plantonista, numa emergência, foi chamada às pressas. E dois cirurgiões não quiseram ir atender o caso, porque era um caso dramático. O pai, que estava dirigindo o carro, ele, por imprudência, as crianças não estavam com o cinto de segurança, então morreu no acidente dois filhos, a esposa, e ele saiu de cadeira de rodas do hospital. Mas antes disso, essa médica salvou a vida dele e recriminaram ela, os dois cirurgiões que não queriam atender o fato. Como que você vai ressuscitar uma pessoa dando-lhe a vida novamente se ele perdeu a esposa e no ano anterior ele já tinha perdido uma filha também por doença? E ele vai sair daqui um vegetal, porque ele não vai ter condições de sobreviver depois dos danos que ele teve, depois de 10 minutos de parada cardíaca. Vai ter danos cerebrais imensos. Mas ela, quando foi atender a ocorrência, ela não pensou nessas questões. Ela atendeu uma obrigação dela, que era salvar aquela vida. E ela, então, dando seu depoimento, depois disse que uma semana depois, retornando ali na emergência, ali no, na área ali, ou um pouco mais, eu não me lembro exatamente quantos dias, alguém a chamou. E ela foi, se debruçou ali no balcão, e ele era o paciente que ela tinha salvo. Ele estava realmente de cadeira de rodas, muito debilitado, mas ele agradeceu a ela por ela ter salvo a vida dele. Porque ele ainda poderia continuar cuidando daquela criança que tinha sobrevivido no acidente. Porque um dos filhos que estava lá sobreviveu. Ele poderia ter encarado a vida dele de uma forma profundamente negativa. Ele poderia ter pensado que a vida dele estava arruinada. Mas ele viu por um outro viés, por um outro ponto de vista. Eu perdi uma parte importante da minha família, eu perdi minha saúde, mas ainda posso estar aqui cuidando do meu filho que restou. Perceba que ele não se concentrou na desgraça, mas na esperança que tem de continuar cuidando de um filho. Ele mudou a sua forma de encarar a vida. Mas ele tinha passado por uma experiência impressionante. Já ouviram falar das experiências de quase-morte? Em que a pessoa está clinicamente ali declarada como morto, mas ela volta à vida. E depois ela relata o que ela presenciou e ela viu. Ele tinha presenciado aquela conversa dos dois médicos, recriminando a médica que tinha salvo a vida dele. E ele, em espírito, fora do corpo, naquele momento da morte temporária ali do corpo, que não foi uma morte completa, né? A gente sabe que nessas situações não houve, embora a medicina possa declarar que houve uma morte, na verdade, não há o desligamento completo do espírito. Ele pôde, como espírito, ouvir aquilo. E fica o testemunho para nós, de que nós, quando passamos por essas experiências, continuamos sendo a pessoa que nós éramos. Ele, em espírito, ainda estava consciente e pôde presenciar aquela conversa. Imagine se ela tivesse pensado como eles, deixado ele morrer. Ele, como espírito, ia lamentar profundamente não poder prosseguir junto ao filho que ficou. Então isso tudo nos mostra que a forma como nós encaramos a vida, a forma como nós lidamos com os resultados da vida, a nossa forma de interpretar os fatos, pode tornar a nossa vida melhor ou não. E a partir dali nós podemos ser gratos, sim. Perdi uma parte importante da minha vida, da minha família, mas ainda sou grato pelo que eu tenho. Eu ainda quero prosseguir, quero continuar lidando. E é assim que nos momentos da prece nós devemos fazer. Acreditar que, embora a gente possa estar aparentemente arruinados, nós só estamos temporariamente com aquela perda, com aquele prejuízo em nossa vida. Porque nós podemos reaver e restituir muitas coisas. Por isso que não podemos deixar de crer, não podemos deixar de pedir. Não podemos deixar de, no momento da oração, pedir a Deus que nos dê aquilo que nós imaginamos que é importante. Porque nessas horas cruciais, como essa pessoa vivenciou, é que a pessoa descobre o que realmente é importante. É importante sofrer e lamentar a perda de um ente querido, mas é mais importante ainda a gente ter garra para continuar vivendo por aqueles outros que permanecem. E é assim que nós devemos pensar diante de cada dificuldade, de cada dor, de cada sofrimento, de cada luta que nós enfrentamos. Por mais amarga que ela tenha sido, a vida ainda nos reserva novas e melhores oportunidades. Só que se a gente não acreditar nisso, se a gente não confiar que Deus tem novas e excelentes oportunidades para nós, nós vamos parar e lamentar. Ou se a gente ficar esperando que Ele nos dê prontamente a solução, nós também vamos estar infelizes, sofrendo. Neste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos inspira nesta noite, que é a eficácia da prece, que consta do capítulo 27, itens 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo que depois todos leiam atentamente, reflitam silenciosamente sobre ele, Allan Kardec trouxe uma história bem interessante que ilustra como é o modo de ação de Deus em nossas vidas, quando nós pedimos algo. Ele traz a figura, a imagem de uma pessoa perdida no deserto, em que esse homem poderia estar ali pedindo a Deus: Deus, manda um dos seus anjos me trazer um copo d'água, ou Deus, me tira daqui. Mas Deus não vai fazer isso. Mas Ele poderá mandar os seus emissários, espíritos superiores, intuírem nesse homem uma nova força, um novo ânimo para prosseguir. E ele, recobrando as forças, se levanta e continua sua caminhada. Só que ao invés de ir para uma direção, vai pela outra. E ali ele sobe uma colina e logo mais ele vê um lugar verdejante, um oásis. Um oásis onde ele pode se recuperar. É assim em nossa existência. Deus sempre vai nos sugerir, através dos bons espíritos, a procura de um novo caminho. Por isso que a gente não pode parar de tentar. A gente não pode parar de pedir todos os dias: Deus, me mostra o meu bom caminho, Pai. Ainda que eu tenha que andar muito, mas me mostre. E confia. E mais importante, levante e ande em direção a esse caminho. Se nós formos realmente confiantes e com toda essa fé que Jesus falou, nós vamos obter, sim, a solução do nosso problema, não do jeito que a gente quer, mas do jeito que precisa ser. Não da forma como a gente imaginou, nos poupando da experiência que nos leva ao aprendizado, mas da forma que nos instruirá, nos esclarecerá sobre as nossas mais profundas necessidades. Se tivermos fé, nós vamos reconhecer em nossa vida essa intervenção divina que é permanente, que é constante. E as coisas acontecem como resposta aos nossos pedidos de múltiplas formas. Há uma história maravilhosa de um espírito muito importante para todos nós no Espiritismo, que é uma história envolvendo o Dr. Bezerra de Menezes. Ele que agora, no dia 29 de agosto, vai fazer 192 anos que ele reencarnou. Esse espírito que veio com uma grande missão, um belo dia ele estava saindo da Federação Espírita Brasileira e uma pessoa o abordou ali. E o Dr. Bezerra de Menezes sempre foi alguém muito solícito, muito prestativo, sempre desejoso de ajudar. Ele já tinha dado o anel de formatura dele. E ele tinha no bolso do seu paletó apenas o dinheiro do bonde, que era a única forma que ele tinha de voltar para casa. Então, naquele momento, um homem se apresenta para ele, lamentando a sua condição difícil. Desempregados, filhos doentes, a família faminta. O Dr. Bezerra de Menezes ficou pensando, o que eu vou fazer, né? Mas naquele momento ele não teve dúvida. Ele olhou para o céu e numa oração, dentro do seu mundo íntimo, ele pediu a Maria, a mãe de Jesus, que o inspirasse o que ele poderia fazer por aquele homem vencido do mundo. E aí veio nele um ímpeto de abraçar aquele homem em nome da Mãe Santíssima e que ele recebesse a força que ele precisava para suportar aquela jornada. Não apareceu dinheiro materializado no bolso dele, não surgiu nada espetacular ali. Foi uma solução profundamente simples, um abraço. E o Dr. Bezerra de Menezes disse para aquele homem, chegando em casa, faça o mesmo com os filhos e a esposa. Abrace-os. Diga a eles que os ama e que vocês vão vencer isso. E assim o homem fez quando chegou no seu lar. Abraçou a esposa, os filhinhos, e foram dormir aquela noite tendo apenas água para ingerir. Uma semana depois, ele voltou para contar para o Dr. Bezerra de Menezes o resultado daquele abraço. Ele disse que na manhã seguinte, após abraçar a esposa, eles acordaram bem, as crianças já não tinham mais febre, não sentiam fome, e ele sentiu um outro ânimo para sair à procura de um trabalho. E naquela mesma manhã ele conseguiu. E ele estava trabalhando, muito feliz por atender às necessidades do filho. Vai dizer que Deus não respondeu naquele momento à prece de Bezerra de Menezes? Foi de uma forma fantástica, miraculosa? Não. Foi apenas boa vontade ali. Foi apenas o desejo realmente de fazer o bem. Dentro das possibilidades que ele tinha, ele conseguiu. Deus não respondeu às preces daquele homem sofredor? A família sofrida respondeu. Respondeu com possibilidades, com uma atenção afetuosa de alguém que transmitiu a ele confiança para que ele continuasse a sua procura e encaminhou alguém que poderia lhe oferecer o trabalho necessário. Por não terem deixado de crer, de confiar na oração, tanto Bezerra de Menezes quanto o homem necessitado, eles obtiveram aquilo que era essencial naquele momento. E é assim que acontece todos os dias para milhões de pessoas que entenderam que as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas preces sempre são eficazes quando nós estamos confiantes, convictos de que a solução virá. Não de forma extraordinária, de forma espalhafatosa, mas de forma muitas vezes sutil, ignorada, que nós nem percebemos. E às vezes até esquecemos de agradecer as soluções que chegam até nós. Então tenhamos todos confiança de que a prece, a nossa oração nos momentos mais desafiadores da vida, sempre será respondida da forma que mais precisamos. e desenvolvamos a capacidade de ver as possibilidades da vida que vão se renovando, se transformando, como respostas de Deus. E assim nós vamos perceber que tudo o que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Que todos possam permanecer na paz de Jesus, que as nossas colocações desta noite possam servir de estímulo a todos nós. Temos uma semana de muitas bênçãos, de muita confiança no Pai, e temos certeza, gente, nunca estamos desamparados. Esta palestra vai estar disponível no site antenormorais.com.br. Se vocês quiserem ouvir novamente, vai estar lá disponível. Tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem todos na paz de Jesus.